Podcast, um cast do João Gata com entrevistas a pessoas que valem muito a pena. Olá, bem-vindos ao podcast. Estão com João Gata. Este é um espaço para entrevistas com pessoas que eu muito admiro e o Paulo Vieira de Castro é uma dessas pessoas. Como é que eu posso apresentar o Paulo? Ora, ele é autor, é escritor, é investigador, é diretor, é curador, é marketeer e agora deixo-o já assim um bocadinho pendurado. E também é feminista. Oh Paulo, és feminista? Claro que sim. Claro que sim. Aliás, eu diria que quem atende à natureza terá que atender naturalmente digamos, àquele grupo, àquela dimensão da existência que será mais maltratado ao longo da história moderna e contemporânea, que é a própria natureza em si, e daí, digamos, a tentativa dos ambientalistas e ecologistas chamarem pelo esse assunto, mas também a questão das mulheres, não é? E desde logo chama a atenção para um aspecto que é muito esquecido, que é o contributo que as mulheres dão para aquilo que nós consideramos a própria economia, e que é esquecido. Não estou só a falar da sociedade, estou a falar também da economia. É simples de fazer as contas, as mulheres têm o seu trabalho normal, entenda-se dentro daquele horário que nós consideramos trabalho, e depois vem para casa, continuam a trabalhar. Vem para o segundo emprego, não é? Para o segundo, para o terceiro e para o quarto, não é? E esse esforço não é refletido na economia, ou seja, não existe dentro daquilo que podemos considerar a economia formal, não existe uma leitura a propósito deste trabalho. Posso dizer que, por exemplo, na Nova Zelândia, quando fizeram as contas, chegaram à conclusão que o PIB seria, se fôssemos a valorizar, em termos de crescimento e atividade económica, o trabalho das mulheres, fora, digamos, do local de trabalho formal, nós faríamos crescer o PIB de qualquer país entre 30 e qualquer coisa, 40 e qualquer coisa por cento. Isto se quisermos ver a economia por aquilo que há de menos interessante, que é a questão do produto interno bruto, de facto. Mas para além disso, as mulheres trazem à sociedade o que há de melhor, não é? Aliás, eu costumo dizer que se há solução para o mundo, está nas mulheres. E digo isto há muitos anos, e inicialmente disto perante uma plateia essencialmente de homens que se riam muito, e hoje em dia já estão calados. Uma razão simples é que eu, depois de dizer isto, eu explico e digo assim: pois, se há solução no mundo, está nas mulheres, porque de facto nós homens já tentamos e demos cabo disto tudo e continuamos a dar pelos vistos. Mas o que é que nos diz a estatística? A estatística diz-nos que de facto vemos mais mulheres, embora seja ainda tenha um papel ténue no que diz respeito à liderança das organizações. Vemos essencialmente mais mulheres em pequenas e médias organizações e naquilo que podemos considerar o novo empreendedorismo, embora eu acho que a palavra está gastada e mal compreendida no nosso país. Vemos de facto já mais mulheres. Agora, em termos de liderança, agora é importante entender o seguinte: a liderança pelo feminino é qualquer coisa que não tem a ver com o sexo. Eu sou homem e posso liderar pelo feminino, não é? Liderar pelo sentimento, pela emoção, pela empatia, por aquilo que há de melhor no ser humano, é liderar pelo lado lunar, digamos assim, seguindo a letra, a mitologia celta, não é? Agora, há mulheres que lideraram e continuam a liderar como homens, não é? Temos um exemplo. Temos a Lagarde, não é? Por exemplo. E talvez a chanceler, não é? Sim, claro. Portanto, claro, quem consegue chegar lá ao topo tem que agir e pensar como homem, tem que impor esse respeito, não pode mudar o status quo? Pode, e nós estamos todos, e podemos estar a falar no maior, a pessoa mais desgraçada que se possa imaginar em termos morais, éticos, humanos e por aí fora, nós estamos todos, e também esses, num processo evolutivo. Evoluímos a níveis distintos, em momentos distintos e em velocidades distintas. Claro que toda a gente pode mudar para melhor, mas também pode mudar para pior. Agora, o que de facto é preciso voltar a ensinar é a importância deste lado feminino. E olhemos para aquilo que se passa lá fora. Nós temos neste momento preso um indivíduo há mais de 15 ou 20 anos, considerado um dos maiores terroristas do mundo, um curdo, de seu nome Ocalan, e que, de algum modo, em relação àquilo que nós vamos percebendo, ele próprio entendeu que, para além do grande apreço que todos esses movimentos curdos de libertação têm, o grande apreço que têm pela cultura local e também pelo próprio ambiente, ele entendeu, assim como todos os seus seguidores, e neste momento nós temos, nas democracias sem Estado curdas, nós temos o exemplo disso mesmo, que é o exemplo das Peshmerga, não é? Porque nós não nos podemos esquecer que as Peshmerga são mulheres que combatem neste momento e que morrem neste momento exato, pela exato. Libertação daquele Estado, mas combatem essencialmente pelo entendimento do que é, de facto, o papel da mulher. Ou seja, eles criaram, nas suas próprias universidades, recentes ainda, criaram uma ciência que estuda, ou que se entende como a ciência que estuda a mulher, que chamam, a tradução para português é um bocado arrasada e até um bocadinho exagerada, que é genealogia, mas não a nossa genealogia, mas sim a ciência que estuda a mulher nesta perspectiva. Aliás, veja-se, principalmente naquela zona e em grande parte pode ser perceptível em grande parte do mundo, a sociedade foi até a uma época, podemos considerar até há bem poucas centenas de anos, a sociedade foi matriarcal, não é? Portanto, não estou aqui a dar novidade nenhuma. Ainda é, em África, por exemplo, em alguns países africanos ainda é. Sim, claro, não tenho dúvida nenhuma. Mas diz-me como habitante do norte de Portugal e eu aqui em Lisboa, não é? Nós temos mundos um bocadinho diferentes, mesmo num país tão pequeno. Tu achas que a mulher é mais valorizada e o poder da mulher é mais valorizado aqui, mais no centro-sul, do que aí mais para cima? Eu estou a falar disto por causa da indústria, que domina um bocadinho o tecido empresarial nortenho, não é? E realmente continuamos a ver poucas mulheres em locais e lugares de topo, digo eu. O país, assim como nós próprios, seres humanos, evolui a várias velocidades. De facto, o norte de Portugal foi uma zona muito industrializada, pelas piores razões, naturalmente, não é? Mas é preciso levar em consideração aquilo que tu afirmas, que são mundos muito diferentes. Qualquer pessoa que vá a Lisboa, de manhã à tarde e à noite, entende que estamos numa cidade europeia e aqui no Porto não temos tanta certeza. E não me estou a referir em concreto à vinda dos turistas, Não, porque isso claro, claro. Isso é pode não querer, comportamentos acima não, não, de tudo. exato. Portanto, estamos a falar das pessoas que aqui vivem. A diferença, eu diria que é notória. Se está a esbater, acho que sim, eu acredito muito nos jovens, em especial nas mulheres jovens, e acho que é muito por aí que se está a ir. Como sabes, eu tenho uma ação muito próxima de manifestações políticas e acabou com alguma regularidade, e vejo muitas mulheres a manifestar-se, muitas mulheres na rua, e vejo, acima de tudo, muitas jovens. E eu acredito que serão essas jovens que vão mudar o norte do país. Pelo feminino. E pelo feminino é sempre o lado do sentimento, da empatia, da inclusão, da Da sensibilidade. justiça, exatamente. Exato, exato, exato. Não tenho dúvida nenhuma. Mas lamento que haja essa diferença entre o norte e o sul. Está mais mitigada, não é? Sim, o que nós vemos é mais exemplos no sul em que as mulheres de facto não têm que se esforçar assim tanto Tanto, exato. para ter direito àquilo que têm direito de facto. Ora bem, ó Paulo, então tu és o curador e o diretor do Congresso do Medo. O que é que as pessoas entendem por medo? Aliás, o que é que tu entendes por medo e como é que achas que as pessoas entendem esse medo? Eu sei, eu sei. Bom, Até tive medo de fazer esta pergunta. não, mas é isto que as pessoas querem saber. E geralmente, quando me perguntam, ficam muito desanimadas, porque a minha visão. A minha visão é aquela dentro do possível. Portanto, o medo, acima de tudo, é um processo combinado com a ignorância. De facto, o primeiro medo que existe, do ponto de vista do que é a consciência do ser humano, é o medo do desconhecido. Mas isso está logo a seguir ao nascimento, não é? Levamos logo com um choque térmico, tudo, de respiração, etc. Saímos do quentinho e de um líquido para chegarmos a um mundo seco, cru, com barulhos, não é? Portanto, o medo começa aí, talvez, pela ignorância também do que estamos a viver, não? É preciso ter consciência para isto. E nós imaginamos que nessa altura a criança não, tem outro tipo de consciências, múltiplas consciências, claro. Mas não tem a nossa consciência em relação a isto que estamos a falar. Uhum. Bom, eu costumo dizer que, para grande desânimo das pessoas, o medo é uma questão cultural. Uhum. Nós aprendemos a ter medo. Aliás, quem me ensinou a mim o medo foram os meus pais, que me disseram, olha que tu vais cair. Pois. Não é? Exato. Olha que tu vais calejar. Não subas a árvore. E esse não é o medo, esse não é o medo da criança, esse é o medo dos pais da criança. Uhum. E que é compreensível, mas também é cultural. Também é cultural. Mas vamos então aqui pôr aqui um bocadinho de ordem nisto. E é cultural porquê? Vamos levar, tu falaste na criança, vamos levar em consideração dois medos. Aqueles que são mais presentes nas crianças, o medo das aranhas, e também em alguns adultos, e nos adultos o medo da morte. A criança não tem ideia do que é a morte, a criança não tem ideia do que é a morte, para bem e para o mal. Exato. E também o medo da morte é uma coisa que está muito ligada à cultura, à tradição, às religiões, se quisermos. Portanto, o que é que nós sabemos? Sabemos que, apesar de haver aqui, na minha perspectiva, um devaneio em que se liga à amígdala, portanto está situada no cérebro, na nossa cabeça, digamos assim, ao medo mais psicológico, não é? Nós sabemos muito pouco sobre onde é que está o medo. Há uma ideia, está lá no sítio mais recôndito, mais reptilário e tal, mas isto é uma ideia que nós temos. Aliás, a própria ciência se baseia em ideias e crenças, só com uma grande diferença em relação às crenças, por exemplo, religiosas, é que a ciência está constantemente a validar e a desvalidar. Sim. A dizer assim, não, de facto é aqui que está o medo, mas logo a seguir vem dizer, não é aqui, é noutro sítio. Exatamente. E nas religiões, ou seja, na maior parte das outras crenças, isso não é possível. Portanto, no fundo, entre a religião e aquilo que podemos considerar a ciência, em termos de validade, há uma grande diferença. Mas há um conjunto, digamos, acessório de crenças e de limitações que podem, cuja, limitações e, essencialmente, que podem ter aqui um paralelo. Mas vamos voltar à questão de ser cultural. É cultural porquê? Porque a criança vai à escola e subir uma aranha, vão-lhe dizer, olha, que não mexas na aranha. Ela é má, é venenosa, pica. Mas hoje em dia nós sabemos que a maior parte dos pais já não dizem isso aos filhos. A aranha tem um sinal de sorte e dinheiro, não é? Mas o que acontece é que ainda um dia destes falava com um indivíduo que me dizia, a minha filha foi para a escola aos 6 anos, nunca teve medo das aranhas, e quando voltou para casa ao fim de uma semana, trazia com ela todos os medos do mundo. Eram as aranhas, mas também toda a informação a propósito da televisão que ela nunca tinha visto. Portanto, ela com muita facilidade trouxe para casa todos os medos do mundo. Todos os dogmas do mundo, não é? Exatamente. Aliás, até há uma tradição onde de facto se diz que quando nós nascemos, que quando no ato de nascer, a nossa mãe dá à luz a criança em si e todos os seus medos, não é? Mal nascemos já somos confrontados, não só pelos nossos medos, mas pelos medos do ADN. Isso não é tão certo. Tem muito a ver com a formação, com a educação e com a própria cultura. Claro. Mas vamos voltar à questão da morte. Para nós, portugueses, a questão da morte é uma questão que assusta qualquer pessoa, não é? É cultural, nós não gostamos de conviver com isso e até não gostamos de falar nisso. Porquê? Porque isso nos remete para a noção de fim, não é? E nós estamos convencidos, claro. Aliás, e dou conto neste pressuposto que nós podemos ser um super-homem, não é? Não podemos voar, mas podemos dar aqui um exemplo de que somos capazes de fazer tudo e alguma coisa, e a condenação há de vir, mas bem se vier, porque há o tipo que fuma 3 maços por dia, não lhe acontece nada, e o tipo que fuma 1 e acontece. Exatamente. Portanto, há aqui uma série de prerrogativas. Pronto. Mas o medo da morte, de facto, é efetivo. Mas eu chegar à África, a mim já me aconteceu, fez uma festa muito animada, onde havia gente a dançar e a cantar e muita comida, e eu perguntei o que é que estava a festejar, e estava-se a festejar a morte de uma rapariga, e eu achei estranho, ainda mais estranho achei quando perguntei, não é? Nós somos de facto resultado de todas estas questões, os questionamentos e tudo aquilo que gostamos de saber. Perguntei, então, e ela morreu de quê? Ah, morreu de parto. Ainda que é uma coisa que é mais pungente para nós. Claro. Mas a alegria deles não se compadece com este tipo de pormenores. Os budistas também não têm qualquer temor à morte, unicamente pretendem garantir que a passagem é feita acompanhada, portanto há aqui muito amor neste ato. É um pouco como usar de roupa quando ela está gasta. Portanto, a cultura do medo pode ser vista nestes pequenos pormenores. Depois, do ponto de vista da prática, tu não serás desse tempo, mas eu sou do tempo em que, de facto, aqui no Norte nós temos condições distintas, eu sou do tempo em que toda a gente saía do Porto, ia para a aldeia, digamos assim, porque todos nós somos de uma aldeia, e de facto havia muitos cães na rua e havia muito medo aos cães. Nós todos tínhamos muito medo aos cães, até jovem, digamos assim, eu tinha algum receio dos cães. E todos nós sabíamos que bastaria fazer de conta que apanhávamos, ainda que imaginária, uma pedra, e que fazer de conta que íamos atirar ao cão, que fazia com que o cão fugisse. Exatamente. O cão hoje já não foge. Portanto, também o medo do animal é cultural. Portanto, tem a ver com uma prática, com uma prática quotidiana que é acaba por ser assimilada, e aí sim tu podes dizer que, de facto, os próximos cães já trazem no ADN essa forma de reagir perante aquilo que deixou de ser uma ameaça, não? Portanto, é uma questão cultural. Também é uma questão natural, porque vão estando, pelo menos as matilhas já desapareceram neste caso, e isso também, achas que não? Voltou a acontecer esse fenómeno, de tal modo, por exemplo, aqui no Porto, infelizmente, não temos ainda um coroa que o permita, mas estimamos que dentro em pouco isso será possível. Em Matosinhos já há, de facto, um sítio para recolher também as matilhas, que voltaram à rua por questões relacionadas com a crise, primeiramente, mas depois com uma questão que tem a ver com o modismo. Foi a grande moda ter, toda a gente tinha até cães, e cães de vários tipos, em sítios onde não é humanamente possível ter cães. Estou a falar das habitações sem condições para tal, e depois de passar a moda de ter um cão na varanda, sem condições nenhumas, depois passou a moda, veio a moda de outra coisa qualquer, e os cães foram despejados na rua. Então nós vemos que esse fenómeno está outra vez a aumentar aqui. Desculpa lá eu ter aumentado, porque é importante ter aumentado, ter interrompido o teu raciocínio. Eu já li sobre isso, mas não tinha a noção que era tão grave, porque realmente aqui não vemos isso, porque o canil vem logo buscar os animais que estão sem dono, não é? Ou pelo menos que podem ser considerados perigosos. Logicamente que uma matilha é perigosa, porque depois eles também têm reações para os maus, não é? Se um fica com medo, os outros todos ficam com medo e podem atacar as pessoas, não é? É que ainda não acontece isso, pelo menos que eu saiba. Mas realmente tinha lido qualquer coisa sobre isto e que começava a ser um problema. Daí também perguntar-te sobre este medo que também é racional, não é? Do homem perante uma coisa que já não estava habituado a que acontecesse e de repente é confrontado com a situação, não é? Pois disseste bem, é porque não se prova que o medo, ou melhor, o facto de querermos ou termos tentado durante muitos anos relacionar o medo com questões biológicas, não se prova por isso, porque é de alimentar bom senso esse tipo de questão que tu aí referes, não é? Portanto, não é uma questão de biologia, não é? Claro, não é uma questão, é uma questão de adaptação e qualquer... E sobrevivência, qualquer, é? Qualquer animal se adapta dessa forma. Então, mas o nosso medo, devido à ignorância que temos sobre tudo, não é? O mundo, a pessoa que está ao nosso lado, aquela que vamos conhecer, a próxima reunião, o desgelo, as alterações climáticas, tudo o que nos relaciona com o mundo, este medo cada vez está mais presente numa sociedade que está muito confundida, não é? E muito durida, com uma crise e que se prepara para a próxima, com o mundo totalmente transformado, com epidemias, com esquerda e direita completamente transtornadas, a atacarem-se mutuamente, parece que já não há bom senso em nada, não é? Portanto, estaremos a preparar-nos para um problema grave que possa realmente erradicar o homem do planeta, ou estamos a tentar pelo menos adaptar-nos àquilo que está a acontecer diariamente e que somos invadidos pelos noticiários hora e hora? O que eu penso é o seguinte, eu comecei por dizer isso, o medo é uma emoção, podemos considerar que seja uma emoção. E essa emoção transtorna-nos de forma funcional, como tu referiste há pouco, ou seja, nós estamos transtornados de facto. Porquê? Porque o mundo é cada vez mais emocional. Tudo é emocional. Aqui eu penso que devemos centrar-nos num aspecto, que é toda esta guerra, todos estes conflitos, todas estas questões que tu colocaste, são resultado da tentativa de colonização do nosso espírito, da colonização da mente humana. E é por isso que se apela ao emocional. Repara, noutro tempo nós éramos mais ignorantes, mas a leitura do mundo era mais racional. Ok? O mundo também era mais pequeno, não Está bem, mas era mais racional. é? Podia ser a favor ou contra. Mas Pois. hoje em dia tu tens o racional a dizer contra e o emocional a dizer a favor. E antes era muito mais fácil de decidir. O que acontece hoje em dia, isso concorre, tudo o que referiste concorre para isso, é que a guerra real, factual, é dentro da nossa cabeça. Portanto, eu poderia dizer que hoje em dia os medos são mais psicológicos, estão mais relacionados com a vivência psicológica do que propriamente com medos reais. Como é que eu quero representar isso? De uma forma simples. Nós estamos constantemente preocupados e a viver entre o passado e o futuro. O passado e o futuro. Porque, na maior parte das vezes, se nós pensarmos no presente, esse medo não existe. Por exemplo, há pouco falavas da questão da pandemia, epidemia, do coronavírus, por exemplo. Tu estás lá atrás, no passado, a imaginar a maior das tragédias, porque nós fomos habituados a ver Pompeia arder, fomos habituados a ver Exatamente. muita coisa arder, cogumelo atómico, pronto, o fim do mundo, Exato. lá no passado, isso já existiu, o fim do mundo já existiu no Há passado. profetas que o anunciam todos os anos, portanto. Pronto, mas nós confrontamos no passado constantemente com isso e estamos sempre a projetar do passado para o futuro, mas não passamos pelo presente. E essa ideia de não sermos capazes de viver mais no presente abre aqui um espaço de angústia que é brutal. Sim. E daí o medo, portanto, nós vivemos num mundo que é psicológico, emocional do ponto de vista relacional, em que a relação a tudo, em relação a tudo. Portanto, a função daquilo que de facto tem função perde-se um bocadinho. Eu compreendo isso muito bem, porque realmente vivemos assombrados pelas contas que temos que pagar, pelos empréstimos que temos há 30 anos, a casa, etc, etc. E isso não nos deixa tempo nem espaço para respirar, não é? Pois, aqui a questão é muito simples de explicar, mas do ponto de vista da prática é difícil de praticar. Porque tu repara que hoje em dia, ainda indo lá atrás, nós estamos constantemente a ser atacados mentalmente por palavras e por mensagens, graças também em muito ao desenvolvimento da própria programação neurolinguística, nós hoje somos constantemente atacados por mensagens que tomam conta de nós. Então nós somos levados somos levados a cometer os atos mais surreais e menos razoáveis do mundo, não é? Eu costumo dizer que acho que nós temos que nos libertar das coisas para deixar de ter esta vertigem, que é: eu quero me liberar das coisas para me transformar nelas. E hoje nós estamos transformados nas coisas, nós somos o automóvel, o telemóvel, nós somos a casa. Neste caso é muito simples de ver: nós somos a marca e modelo do telemóvel, a Exatamente, marca e exatamente. modelo do carro, e somos a zona onde habitamos, onde temos a nossa casa. A questão da casa é fundamental, porque antes todos nós tínhamos uma noção do que era a casa. É? E Exato. hoje em dia, quando alguém compra uma casa, a primeira coisa que te diz é: foi um bom investimento. Ou Exatamente. seja, a casa deixou de ser um lugar de seguro, um lugar de paz, para passar a ser um investimento. E repara as voltas que isto nos obriga a dar. Por exemplo, há pessoas, por exemplo, aqui no Porto vê-se muito, as casas estão a aumentar os preços de uma forma assustadora, exponencial, direi mesmo, mas os salários não estão a aumentar, é uma Claro, coisa que as claro. pessoas não percebem. Como é que a minha casa pode valorizar 24% de um momento para o outro, mas o salário de toda a gente que vem ver a casa que quer comprar não aumentou. Não, pelo contrário, não é? Com taxas e Ok? taxinhas até Pronto. baixou. Mas repara então o que é que nós temos? Temos fenómenos de absolutamente fenómenos de esterismo, em que as pessoas perdem a noção e a capacidade de pensar. Porquê? Porque a sua própria casa passa a ser um investimento. Exatamente. E então, o que é que acontece? Essa pessoa que vê a sua casa muito valorizada, diz assim, vou vender porque, de facto, isto é um negócio brutal. E vai vender a casa por mais de 200 mil euros do que a comprou, mas com o dinheiro que lhe sobra, ele não é capaz de comprar já uma casa. Exatamente. Então eu vejo pessoas a vender casas ótimas e a fazer grandes negócios na venda e a fazer péssimos negócios na compra. Porquê? Porque de facto vão comprar uma casa muito pior do que aquela que venderam, porque é aquilo que eles vão conseguir pagar naquele momento. Mas vê, como é que o simples facto de mudança de mindset, que é a casa, o lugar seguro, o lugar de facto de paz, onde estás com aqueles que mais gostas, como é que, só o simples facto de tu teres mudado a consciência, no sentido em que deixaste de considerar aquilo a tua casa, mas passaste, a tua casa no sentido de lugar seguro, mas passaste a considerar aquilo um ativo financeiro, as mudanças que isso traz em termos de sociedade, é brutal. Porquê? Porque de facto nós vivemos com, associados a medos que são resultado da tal colonização do espírito que é pretendida pelos bancos, pelas imobiliárias, pelas as opções políticas sociais e por aí fora. Então estás-me a dar entrada para mais um separador e mudarmos aqui de assunto, que não é de assunto, mas sim de um título. Ora, muito bem, então, estávamos a falar do medo, tu escreveste um livro intitulado A Civilização do Medo, mas também escreveste sobre a dor e do sofrimento, não é? E falas de uma pedagogia para o mundo do trabalho, da família e da educação. Ora, nós viemos deste problema da casa, do investimento e de deixarmos de ter controle sobre o que é a nossa base. Esta pedagogia que tratas pode mudar isso, não é? Ou foi pensada para mudar isso. Mais uma vez, isto parece tautológico, não é? Quer dizer, eu não queria parecer um militante de um partido que é conhecido por isso, não é? Mas de facto, eles também estão sempre a dizer a mesma coisa, porque falta entender o básico, falta perceber o básico. Eu pareço que às vezes um bocado isso, que é, voltamos sempre à mesma questão, que é da relação que nós temos com as coisas, com a função das coisas, mas acima de tudo, aquela relação psicológica que nós estabelecemos com os momentos e com a nossa própria vivência. Hoje em dia vivemos uma circunstância em que, de facto, é preciso explicar que nós temos o direito, do mesmo modo que temos o direito à indignação, temos o direito à frustração, ao sofrimento. Portanto, faz parte. E o que é que nós temos? Nós temos a tirania da felicidade. E esta tirania da felicidade fez com que eu pensasse que era preciso explicar o contrário. Era preciso explicar que nós temos muito a aprender também com aquilo que é a realidade. E a realidade é que toda a gente, uma criança, um adulto, um jovem, toda a gente tem o direito a estar frustrado. Claro, tem esse direito. Claro. É preciso que na Constituição se ponha lá. Tem direito à habitação, à educação, pá, e está frustrado. Porque da maneira que nós vamos... E há tristeza, até não? Até parece. Há tristeza, direito porque não? Direito à tristeza, não. Ao sofrimento. Exatamente. Portanto, esta ideia que a psicologia positiva traz, e eu já fui afetado por isso há muitos anos, eu se calhar pensava assim. Esta ideia que a psicologia traz, a psicologia positiva traz, levou-nos a esta circunstância que é absolutamente ridícula. Então temos o yoga do riso. Exatamente. Então é temos aquelas aulas de gargalhadas, não é? Fazer rir, pronto, não é? Pá, tudo bem, quer dizer, haverá alturas em que vale a pena, mas depois do yoga do riso passamos ao yoga da cerveja. Estou a falar de coisas concretas. Sim, que existem. E depois passamos ao reiki detetivo. é absolutamente fascinante a quantidade de coisas que esta ideia da felicidade como mãe de todas as circunstâncias trouxe. E a psicologia positiva, não é? Que é aquele dado que parece que entrou no ADN das pessoas. Que nos é imposto, tu queres, não é? Até fica mal. Tu consegues, tu podes, não é? Tu podes, Podes, mas não podes. Não, mas, é assim, não é? Mas essa é a eterna questão, a pergunta que nos colocam na rua, olá, estás bem? E nós respondemos sempre, tudo ok, porque ninguém quer importunar o terceiro a dizer, epá, não, sabes, aconteceu-me isto, ou estou atrasado aqui, ou não me sinto muito bem. Ninguém quer saber disto, porque as pessoas perguntam só por perguntar, é um cumprimento. Claro. Não há espaço nem para a dor, nem para o sofrimento, e uma coisa que eu aprendi até a custas próprias, não há espaço para o luto. Não temos espaço para um luto, que é fundamental para conseguirmos ultrapassar um problema. Um problema e um trauma, não é? Maior ou menor. E hoje esse espaço está cilindrado por estas questões que colocas muito bem, estas modas e modinhas de workshops, não é? Que tentam tratar-nos da saúde mental quando ela terá que ser tratada de outra forma, ou pelo menos resolvida, a tentativa de resolver qualquer coisa, não é? Eu aí, se calhar, abri à porta uma outra ideia, que para mim é muito próxima, não é? Porque, de facto, sou de uma tradição muito ortodoxa, embora não seja fechada por causa disso, ortodoxa no sentido da antiga, que é a tradição Theravada dos budistas, uhum. E, de facto, os budistas aprendem a lidar com a morte, e há um ritual mesmo em relação à morte. Porquê? Porque, de facto, é inevitável. E aquilo que nos ensinam hoje em dia é esquecer também esse momento. É inevitável, porque não falar dele? Nós vamos todos morrer, e é importante perceber o quão transcendente é a nossa própria existência enquanto vivos. E eu também debati muito, e já escrevi muito, muito sobre a morte. Escreveste também sobre a economia e a espiritualidade, não é? Deixa-me só dizer-te uma coisa, que é uma ideia, e com que é importante nós aprendermos a lidar com isto, que é as marcas mentais. Então os budistas dizem que tudo é vazio. Não é vazio porque não esteja lá nada, não. É vazio porquê? Porque somos nós que impregnamos aquele vazio de uma certa intenção, de uma certa leitura. Por exemplo, há pessoas que te gostas muito e eu acho que são os chapados idiotas. Uhum. Porquê? Porque aquelas pessoas, vamos chamar-lhe Aníbal, por exemplo, e não quero estar aqui a pensar em ninguém concreto, eu acho o Aníbal um chapado, um idiota, não é? Mas há pessoas que eu considero que eu acho um tipo fora de série. Exato. Porquê? Porque o Aníbal em si é vazio, é vazio. Mas para explicar o que é com isto, para explicar que de facto nós ao longo da vida, e partindo deste pressuposto de que se tu entendes as coisas são exatamente o que são, se tu não entendes as coisas são exatamente o que são, ou seja, as coisas não dependem de nós para ser. Elas são. Nós é que lhes damos significado. Uhum. Partindo deste pressuposto, todo o medo, todo o receio, toda a dor e todo o sofrimento, e aqui considero dor psicológica, todas as razões que nós encontramos para sofrer estão muito relacionadas com marcas mentais que nós próprios criamos. Quando consideramos ou desconsideramos uma pessoa, quando sentimos ou não nos sentimos atingidos por qualquer atitude. Isto para dizer o quê? As marcas mentais são aquilo que podemos chamar karma. Okay. Habitualmente as pessoas consideram karma como sendo uma treta qualquer, mas não é. É só isso que eu estou a dizer. Porque é na tradição mais antiga que eu vou buscar esta ideia. De facto, somos nós próprios que criamos o nosso karma através destas marcas mentais. E em relação à morte, é exatamente a mesma coisa. Porque com toda a morte, ela é vazia. Só existe, de facto, do ponto de vista do sofrimento, da dor e do próprio medo, porque nós lhe atribuímos do ponto de vista daquilo que será a nossa marca mental, lhe atribuímos uma circunstância. Portanto, as coisas acontecem e não dependem de nós para acontecer. Todas elas, a morte em especial, não é? E agora, porque acho que eu falo sobre a questão da espiritualidade nas organizações e na economia. Sim, sim. Então também falas muito de um conceito que é o Dharma Marketing. Ora bem, estávamos a falar de Dharma Marketing, dos negócios, de toda esta estrutura que tu criaste também para explicar o medo, a civilização do medo, da dor, do sofrimento, etc. Como é que conseguimos nós dar a volta a toda esta situação que criamos para sermos um pouco mais felizes, se posso dizer isto, não é? Bom, contar uma história muito rapidamente em relação a esse livro, o Dharma Marketing, que é uma história... Para mim é fascinante pensar que assim é. O Dharma Marketing foi um livro que eu escrevi em 2009, 2010, por aí. E de facto foi um livro que eu escrevi, teve a ver com um momento da minha vida, e pronto, está aí. Tem, esse livro está aí. Contudo, aqui há uns anos cheguei à conclusão que fui contactado por uma empresa que praticava o Dharma Marketing, portanto, que tinha. Eles seguiam, na sua própria página da internet, diziam que seguiam a filosofia, aquela filosofia, e não fui contactado por essa empresa, mandaram-me isso, alguém mandou isto, e eu contactei as pessoas da empresa, curiosamente, eram essencialmente era uma empresa liderada por mulheres, e disse, olha, sou fulano assim, assim, fui eu que fiz isso e tal. E eles acharam muito curioso porque disseram, em primeiro lugar, não sabiam que aquilo que era de um português. Exato. Pensavam que era de um brasileiro. E depois achavam que eu já tinha morrido, não é? Portanto, há empresas no Brasil, e o livro no Brasil é muito consultado e estudado, há empresas no Brasil que seguem aquele modelo, que no fundo hoje em dia é uma coisa, não vou dizer que esteja banalizada, mas é uma coisa que se entende com muita facilidade. Em 2009, 2010, a maior parte das pessoas achava estranhíssimo como é que eu era capaz de imaginar o mundo fazendo o um paralelo entre o marketing e o budismo, porque de facto o budismo é aquilo que, embora seja uma interpretação errada, o budismo está muito próximo daquilo que se pode considerar a ciência da felicidade, mas não é. O budismo só fala da cessação do sofrimento. Depois, claro, há milhares de budismos, não é? Há N budismos. Na sua origem, Siddhartha falou essencialmente a propósito do método para cessar o sofrimento, o que não tem necessariamente uma relação direta com esta história da felicidade. E o marketing, de facto, também está muito orientado para o mercado e para esta ideia de suprir necessidades e trazer aqui conforto, mas também trazer felicidade e ausência de sofrimento. E eu aí estabeleci o paralelismo. Mas havia, à época, eu já escrevi em algumas revistas, havia à época pessoas que achavam fora de série como é que havia alguém que tinha. Aliás, meu próprio pai me disse um dia: bom, nós quando atingimos um certo estatuto na vida, podemos dizer qualquer coisa, não é? Como a dizer, pá, podes dizer o que quiseres, pronto, Exatamente, ninguém te não é? leva a mal, não Mas pá, pronto, mas era de uma forma condescendente de ver as questões que eu dizia à época, antes de 2009, eu dizia: um dia o mundo vai ser grátis. é? Pois. Dizia que o mundo ia ser grátis, que a propriedade ia deixar de existir, que ia tudo. Caber tudo numa disquete, tudo que nós queríamos, ia caber numa disquete, uma coisa qualquer, e as pessoas diziam: mas como é que o mundo vai ser grátis? Não vai ser. E quando surgiu a internet e os motores de pesquisa e a Google, eu lembro-me de ter contado a uma pessoa: pá, uma coisa fantástica, que é um sítio onde tu metes o que pretendes pesquisar e aquilo dá-te uma série de artigos e livros e tal. E essa pessoa disse, virou-se para mim e disse assim: pá, tu achas que eu acredito nisso? E as pessoas vão lá por isso de graça. Pois, pois. Portanto, vê como mudou E desde tão que eu escrevi depressa, esse não livro. é? E tão depressa. É, de facto é, mas, portanto, eu fiz essa relação entre aquilo que é a cessação do sofrimento e a ideia que o marketing traz de servir o mercado, de servir no sentido de suprir necessidades, e escrevi esse livro muito com base nesta ideia de que era possível trazer para o mundo dos negócios os ensinamentos budistas, não é? Depois, mais tarde fiz um outro livro chamado, eu tenho alguma dificuldade com os nomes, Gostei, claro, já são muitos, não é? Chamado Marketing, há qualquer coisa Gestão samurai, Samurai. samurai, não é? Gestão Samurai, exatamente, Exatamente. Gestão Samurai, onde fiz exatamente a mesma coisa, que é fui ler os princípios Samurai, também há muitos, não é, de várias épocas, e vi até que ponto é que isso poderia ser convenientemente trazido para a gestão, neste caso concreto, para a liderança. Esta questão do Dharma Marketing e do mundo um bocadinho mais justo, não é? Leva-me a pensar na urgência, talvez, ou na emergência da discussão em relação a um ordenado comum a toda a gente, um ordenado base que já está a ser discutido em algumas sociedades, para levar as pessoas a não estar preocupadas com as coisas mais básicas da existência, como pagar as contas, não é? E para poderem fazer aquilo que querem e que geralmente seriam mesmo muito melhores do que se calhar no emprego que têm de 9 to 5, não é? Tu achas que isto seria conveniente para uma sociedade atual ou o poder e o chamamento do dinheiro vai sempre destruir este conceito, talvez até um bocadinho básico, não é? De unidade e acima de tudo, uma existência igual a todas as outras, não é? Sem altos e baixos. Há aqui duas ideias. Em primeiro lugar, o que é que significa ser cidadão português? Ou de qualquer outro país. Depois a do dinheiro. O dinheiro, quando nasce, é um meio de transporte de valor. Porquê? Porque tu não podias andar com 100 alqueires de trigo às costas, mas podias andar com um papel que dizia vale 100 alqueires de trigo. Exatamente. Portanto, é um meio de transporte. O dinheiro é um meio de transporte. Claro que nós nos perdemos algures em relação a esse aspecto e passamos a criamos nós próprios, na tal relação inerência que temos da colonização do espírito da mente humana, nós criamos o Deus dinheiro, mas isso é um outro considerado. Temos aqui duas considerações que temos de equacionar. Desde logo, o que é que significa ser português? O que é que significa ser português, não é? O que é que significa eu nascer em Portugal? Isto tem que ser levado em consideração. E Portugal, de facto, é muito fácil em relação a outros países, até ditos mais evoluídos que Portugal, porque nós vamos dando habitação, vamos dando... Temos o Estado Social educação, mínimo. Temos o Estado Social muito, muito, muito presente. Agora, do ponto de vista daquilo que é considerado o rendimento universal, básico, rendimento básico, incondicional, universal, exatamente. E por aí fora, várias nuances. Eu defendo o princípio de que o Estado deve dar um X a toda a gente, independentemente de estar empregado ou não. Se eu estiver empregado, o patrão só paga a partir daquilo. Porquê? Fazendo aqui o paralelismo, porquê é que eu defendo isto? Fazendo o paralelismo uma coisa muito prática e que todas nós conhecemos. Esta história dos estágios, as empresas jovens, as empresas concorrem para o estágio jovem e depois chamam o estagiário. E como o emprego do estagiário é muito barato, é considerado a responsabilidade social ter muitos estagiários, que é uma coisa que não é o ter estagiários, o que devia ser considerado é o que é que fazes com os estagiários. Então nós temos estagiários que estão nas empresas a não aprender nada, mas como estão a pagar, eles estão ali. Se tu desse só estagiário, o título de estagiário, e ele pudesse escolher a empresa onde quer trabalhar, ou seja, o jovem vai escolher a empresa que melhores condições lhe dê, ou seja, trabalho efetivo, o garante máximo de que ele vai aprender alguma coisa e vai aumentar o seu currículo. Então o jovem pega no seu estatuto de estagiário e vai procurar e vai andar a correr várias empresas, aumentando o seu currículo em seu próprio favor, não em favor de nenhuma empresa. Do mesmo modo, se eu tenho como garantia básica, se eu tenho garantia básica, a maior parte daquilo que podemos considerar sobrevivência, eu também com alguma facilidade mudo de emprego. Sim. Não é? Claro. Porque eu sei, opá, de facto estou aqui, não estou a crescer nada, opá, não sou minimamente valorizado, vou procurar um emprego. Mas será que vais encontrar? Será que é fácil mudar de emprego quando a alternativa é nada? Pois. Então, se eu tenho um rendimento básico incondicional, significa o quê? Eu tenho um rendimento que me permite uma sobrevivência, claro, estamos a falar do básico, não é? Por um lado, e depois sem condições, daí o incondicional. Há um valor que é distribuído por toda a gente, que está distribuído por toda a gente, e de forma incondicional. Tu dizes assim, mas isso é como o rendimento de inserção. Não, porque o rendimento de inserção é preciso concorrer e é preciso ter as condições para isso. Exato. Mas ele não é incondicional. E também não é incondicional porquê? Porque o próprio Estado, por exemplo, vamos ver o subsídio de emprego, o próprio Estado te obriga a fazer de conta que procuras um emprego. Exato. Está muito bem, portanto, muito bem dito, esta, porque é a realidade. Esta questão da incondicionalidade traz ao ser humano, de pé si, a liberdade de poder escolher. A maior parte das pessoas diz assim, bem, eu vou perder o subsídio de emprego, vou trabalhar, vou gastar não sei quanto de transporte, vou ganhar menos do que o subsídio de emprego. Pois, tu, repara uma coisa, acabavas com o rendimento social de inserção, acabavas com o subsídio de desemprego em grande parte, e davas uma liberdade brutal às pessoas para poderem escolher, e isso sim é felicidade, porque sim. A felicidade, meu amigo, felicidade é poder escolher, não é mais. Exato. Felicidade não é outra coisa que tu teres a capacidade em consciência de poder escolher. Tudo o resto são alegorias, não é? São alegorias. Continuando aqui e voltando ao medo, que eu sei que queres voltar a regressar à civilização do medo, e deixa-me colocar aqui uma questão. Aquela série documental que estava a ser falada e produzida com os nossos hermanos e por nós outros também, sempre vai para a frente, está em caminho, está quase acabada. Conta-me lá, o que é esta série documental baseada no teu livro? Bom, eu antes talvez gostava de ir um pouco mais atrás. Então vamos lá. Eu toda a minha vida escrevi livros a propósito das relações humanas, do espírito crítico necessário para estar vivo de uma forma consciente e ativa e funcional. Ou aquela mas questão muito ligado. Do estar vivo é o contrário de estar morto, não é? Aquela coisa. De facto, é verdade. Agora não precisamos é que nos digam isso, não é? Portanto, eu sempre estou muito orientado para a área das organizações, não é? E um dia escrevi um livro que se chamava Economia do Medo. E o editor, pessoa com, neste momento deverá ter muito próximo dos 90 anos, ou mais, já não me recordo, do alto dos seus 50 ou 60 anos de edição, disse-me, este título não vende, este título não. Mas o livro era a Economia do Medo. E eu disse, opa, então vamos para a Civilização do Medo, vou-lhe aqui dar uma volta. E o livro veio para o mercado como sendo Civilização do Medo, da coleção Gestão e Sucesso. E eu cheguei dos Estados Unidos alguns dias antes e o livro ia ser lançado na FNAC e fui à FNAC. Portanto, eu escrevi o livro, sei bem de que é que o livro falava, o editor também sabia, e quando cheguei à FNAC uns dias antes, só para perguntar se estava lá o livro, eu disse, olha, então, este livro assim, assim, e disseram-me, está ali, que era um expositor, aqueles expositores que põem para todos os livros que vão ser lançados. Uhum. Eu disse, olha, mas tirando ali, onde é que ele está? E a senhora foi ao computador. A famosa secção. Exato, foi ao computador e disse-me, está na política. E eu disse, está aí um erro, porque olha, o livro, fui eu que o escrevi, a coleção é Gestão e Sucesso, política, não estou a ver que de facto faça algum sentido. Exato. E ela concordou comigo, foi ao computador e disse-me, está na história. E eu calei-me, pensei, estes tipos são todos. Mas não eram todos, porque depois eu fui-me percebendo que nas próprias FNACs ele estava na estratégia, outras vezes estava na política internacional, na Bertrand estava na sociologia, outras vezes estava na psicologia. Então é um livro transversal, não é? Para bem e para mal. E eu comecei a pensar sobre isto. Aliás, recordo-me que no dia do lançamento, portanto, uns dias depois o meu irmão me ligou a dizer que não ia poder ir ao lançamento, e eu contei-lhe a história e lamentei-me. Disse-lhe, no final disse, eu não tenho qualquer competência política, e ele do outro lado disse, agora já tens. Porque é imagina o que é a responsabilidade de escreveres um livro destes. Uhum. Isto remete-nos para quê? Para a ideia que, de facto, o medo é a única circunstância que é absolutamente transversal. Absolutamente transversal. Ou seja, tu quando tratas do medo, tu podes... estar a falar no medo do ponto de vista do empresarial, mas ele também é político, estratégico, geopolítico, geoestratégico, portanto, percebi-me dessa questão. Depois, entretanto, indo mais à tua questão, de facto, existe neste momento já está a ser trabalhado, digamos assim, do ponto de vista do que é tal série documental de que falas, a Civilização do Medo, numa parceria Portugal Espanha e não sei se mais países, portanto, porque de facto isto é um tema que também não é trabalhado nos outros países. Porquê? Pois. Porque ele está refém daquilo que podemos considerar algumas categorias socioprofissionais, a saber, o psiquiatra trata do medo pela via da depressão, o psicólogo trata do medo por via do stress, por exemplo, o padre trata do medo por via da culpa, de outras coisas, portanto, mas ninguém lhe chama medo. Uns chamam-lhe culpa, outros chamam-lhe stress, outros chamam-lhe depressão. Digamos assim, toda a gente vive do medo, e para o medo, e com medo, mas há muito pouca gente a debater o assunto. Há muito, eu diria que quando este livro vai para o mercado, e ele é pioneiro por isso, porque reflete sobre o medo, nesta perspectiva, de tal modo aberta, que quem lê o livro pode inserir em vários critérios. Digamos assim, não é um livro de facto que fala de uma civilização que, segundo eu acredito e explico no livro, é uma civilização que se alicerça a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Portanto, eu não estou a falar do medo na perspectiva, só na perspectiva biológica, perspectiva religiosa, mas também, mas há aqui um registro civilizacional, ou seja, eu explico porquê e de que forma é que eu entendo que o medo se radica em termos cronológicos ali, não quer dizer que antes não houvesse, não havia medo e havia coragem e havia tudo isso, não há só depois da Segunda Guerra Mundial, mas de facto, digamos, o meu o âmbito de estudo é esse. Estudo e também como docente, não é? Também deste formações e aulas sobre o assunto, não é? Sim. Tradicionalmente, eu direi que grande parte da minha vida eu fui professor, não é? Quando me perguntavam o que é que eu fazia, eu dizia professor de ensino superior. Hoje em dia não sou professor de coisa nenhuma, mas de facto as pessoas continuam-me a chamar, chamar professor e a ligar-me a essa questão da formação e das aulas e por aí fora. Mas é sempre honroso ser tratado por professor, não é? Não, penso que é uma questão, tem mais se calhar a ver com a minha forma de falar e o meu tom de voz, que também é um bocadinho, também há pessoas que liguem um bocadinho à questão religiosa, embora eu não seja religioso. Mas talvez perceber por este lado, que é, professor é aquele que está disposto a aprender duas vezes. E isto é o mais difícil que se pode pedir a um professor. Principalmente quando nós temos como, digamos, catedral do medo o edifício da escola, não é? Porque nós vamos para a escola para ser doutrinados numa condição que humanamente é deplorável. Nós na escola aprendemos essencialmente obedecer ou a fugir. Obedecer ou fugir. E isto é tão premente ainda nos dias de hoje, que ainda no outro dia me contava contava uma história de uma miúda que tinha vindo da Suécia, e eu, portanto, tinha vindo para 12, 13 anos, e a coisa que mais impressão lhe metia é porque é que havia muros à volta da escola. Pois, obedecer mas os ou fugir. Métodos, também foste buscar um método completamente diferente do nosso, não é? Era lógico que ela se sentisse deslocada, para não dizer outras coisas. Não está escrito em lado nenhum em que tu para aprender tenhas estar numa escola. E isso é que é por isso que hoje em dia é cada vez mais difícil ser professor. Porque o aluno aprende na praça, no autocarro, aprende em casa, aprende em todo lado, ok? E é muito difícil ser professor nesta condição em que o aluno, de facto, traz esta quantidade de desafios para a escola, não é? E ser professor não é o que se diz, é o que se faz. E numa escola enclausurada como a nossa, não é? Uma escola do século XIX, não é? Não, de facto, agora tiraram, ao que parece, tiraram os estrados, mas os alunos continuam a ter que estar sentados e a ter que papaguear e decorar o manual. Exatamente. E não há sítio nenhum onde, de facto, na escola se ensina a propósito de si próprio, não é? Se repara, tens 12 anos de ensino obrigatório. E todas as matérias são a propósito de coisas que não são, a maior parte delas, absolutamente externas e que são conceptuais. Portanto, a escola deverá servir essencialmente também para isso, para aprendermos a propósito de nós próprios. Mas para isso é preciso aceitar o tal desafio em que o aluno, de facto, o que leva para a escola, tantas vezes é mais do que o que traz da escola. Sim. Então, para agora encerrarmos mais ou menos esta história do medo, este conceito, o Congresso do Medo, vai acontecer em abril, já está próximo, não é? Tens algumas novidades em relação a esta edição? Não, o que acontece é que em princípio será fora de Portugal. Isso é uma novidade. Sim. Pelo que nós temos aqui, temos tido alguma dificuldade em relação às questões que não são, digamos assim, da nossa direta responsabilidade. Pelo que se calhar vamos ter que atrasar o mês ou assim, mas que vai acontecer, vai. Vai acontecer, de facto. E já sabes onde? Ou não queres dizer? Sei onde, não quero dizer. Está bem. Então vamos agora mudar totalmente de discussão. E voltamos com o Paulo Vieira de Castro. Como vocês já devem ter percebido, é um homem cheio de medo, mas acima de tudo cheio de valores e de interesses. E um dos interesses que o Paulo tem na vida é a rádio. E não sei se é para ouvir música que gosta, se é para nos dar a música que nós deveríamos gostar. Explica lá o teu relacionamento com o éter. Isto é uma história um bocadinho demorada de contar, mas eu vou tentar abreviar. Eu, quando tinha 12 ou 13 anos, construí, depois de ter construído vários rádios Galena, não é? Que as pessoas mais novas não fazem o que se vê. Depois encantei-me com os meus 12, 13 anos, encantei-me por construir antenas e rádios para uma coisa que na altura era muito acessível a toda a gente, que era a banda do cidadão. Sim, a banda do cidadão, os Depois, CBs. aí tinha que construir os equipamentos, as antenas e por aí fora. Depois, com 16 anos, tornei-me radioamador. Então, E peraí. depois. Então, tu foste uma das primeiras pessoas a falar com estranhos do mundo inteiro. Eu acho. Sem os conhecer. Ou seja, uma primeira rede social, não é? Sim, não, isso era, estávamos aqui muito dependentes de uma coisa que se chama propagação. Portanto, as ondas propagam-se de acordo com as épocas do ano e com digamos, a gama de frequências de fases da emissão e para fora. Portanto, havia aqui muitas limitações. Depois também havia muito ruído nas bandas e por aí fora. Pronto, digamos, eu cresci no meio disto tudo. E, de facto, acabei por mais tarde vir a ingressar um projeto que foi pioneiro em todo o país. Foi a primeira rádio pirata a emitir diariamente, e com grande tupete e com grande Importância, não é? Exato. capacidade técnica. Porém, isso foi há 30 ou 40 anos e eu já nem me lembrava de tal coisa, até que um dia apareceu um historiador aqui no Porto, ou melhor, chegou-me a palavra que andava um historiador aqui no Porto a Escrever sobre o estudar assunto. sobre as histórias da rádio, se eu queria falar sobre o tema, e eu disse, pá, não me lembro de nada, e não lembrava. O que eu posso fazer de facto é criar um grupo no Facebook e ver se aparecem algumas pessoas, eventualmente. E de facto essas pessoas apareceram, essas pessoas guardaram durante 30 ou 40 anos As coisas que eu já cassetes, nem não é? me lembro. Depois já no final apareceram os CDs, que era um indivíduo que trouxe um equipamento da Inglaterra e que emprestava para nós na rádio passarmos ao fim de semana aquela tecnologia que nós julgávamos que era de alta fidelidade e afinal não era. Bom, mas portanto, o que acontece é que passado um ano ou dois de eu andar nesta coisa, assim para abreviar, surge um livro com a chancela, surge uma exposição no Porto chamada 5 décadas de inquietação musical no Porto, onde aparecem os músicos, as bandas e por aí fora, e há lá também um espaço dedicado a este projeto de rádio e a outras que entretanto foram surgindo, embora de uma forma menos organizada do que a nossa, porque nós tínhamos de facto já um estatuto de rádio, né? Quando havia sondagens ao público, nós já aparecíamos em terceiro Exato, lugar exato. junto às grandes rádios e tal. Bom, mas isso de facto fazia todo sentido enquanto houvesse este espírito de contracultura, de pirataria, Aliás, pronto. foi assim que a famosa TSF começou, não Sim, e a RFM é? A também, a RFM, RFM, exatamente. embora tenha sido num outro tempo, ambas surgem sem licença, mas com outro estatuto. E dizia eu que desta exposição que houve na biblioteca pública, uma exposição lindíssima, acabou por estar expostos vários objetos desta rádio, um próprio emissor que tinha sido apreendido e que me estava entregue, que esteve durante 30 anos escondido, que me estava entregue, eu já nem me lembrava sequer da sua existência. Surgiu, inclusive, surgem alguns documentos onde eu sou intimado a pagar 100 mil escudos, que era muito dinheiro à época. 100 mil escudos, Por estar a uau. emitir, não, mas aquele equipamento já tinha sido apreendido 3 vezes e tinha-se tirado os selos e tal. Não, mas ali o que era grave é que eles, embora eu soubesse que isso não estava a acontecer, eles também, havia uma acusação de interferência no sistema de comunicações do próprio aeroporto. Portanto, eles diziam ao meu amigo: tu te sais daqui, tu vais-te embora, pá, fechas isso, pronto, e eu. Teve que ser. Não foi por isso, quer dizer, é que entretanto depois vem a regulamentação, e a regulamentação era tudo o que havia de menos livre, Pois. tudo o que havia de menos consciência, uma série de obrigações, portanto, isto para entregar, digamos assim, as frequências às pessoas que tinham dinheiro para concorrer a elas e tal, portanto, isso acabou. Mas para dizer o quê? Para dizer que houve essa exposição onde estavam esses objetos presentes, todo esse espírito esteve ali presente também pela música, não só pelos intérpretes, mas também pelos compositores, estavam lá grandes nomes, Filipe Pires, estou a dizer, Exposição, Alba Salazar, estamos a falar da música concreta, da música minimalista e por aí fora, mas também os tipos do rock, da GNR, o Estelecto, a Narbanda, o Artifício, sei lá eu, uma série deles. Portanto, havia ali memórias de 50 anos e essa rádio foi de facto lembrada porque, segundo o próprio curador da exposição, o próprio Porto evoluiu de acordo com aquilo que eram as propostas destes rapazes. Só para terminar, o livro que vai ser agora lançado em março, também no Porto, chamado da Portuense à Rádio de Lírio, portanto, em que este historiador que andou aqui no Porto a fazer, que é o Rogério Santos, que é o maior historiador da rádio em Portugal, o Rogério Santos considerou que, de facto, havia um limite para a rádio feita no Porto, e à moda do Porto, que era, de facto, esse projeto que era a Rádio de Lírio. O que acontece é que hoje, de facto, algumas das pessoas da Rádio de Lírio estão a fazer programas numa outra rádio, com a mesma liberdade, que é a Rádio Transforma, que é uma rádio aqui da zona da Boa Vista, aqui no Porto. A Transforma, onde eu faço com o Álvaro Carneiro e o João Carvalho Costa, um programa chamado Timbuktu, que é um programa dedicado. O famoso Timbuktu, não é? E não sabia que havia tanta gente interessada em música africana, sei lá, marroquina, do Saara, todos estes sons mais distantes. Sim, que nos dizem muito, não é? Porque nós temos, também no nosso ADN, temos todo aquele mundo, não é? Não é essa a questão. A questão é que nós, dentro daquele assombro do que é ser branco, esquecemos, de facto, a origem de quase tudo. Sim. E de facto, quando se chama Timbuktu, ou Tumbuktu, portanto, digamos na língua francesa, nós estamos a referenciar não só uma das bibliotecas mais antigas de toda a África, um ponto de presença, mas estamos também a referenciar o nascimento daquilo que nós consideramos hoje em dia os blues e o próprio rock. O rock Tuareg está na origem daquilo que é o que nós consideramos o próprio rock, e da sua origem estão os blues Tuareg. Portanto, a música do deserto, a forma como é tocada ainda hoje em dia, está na origem daquilo que é o blues e, se quisermos, do próprio rock. O que é uma coisa fascinante, e é pena não se ensinar isso nas escolas. Porque quando falamos em blues, eram os escravos americanos. Não eram os escravos americanos, porque esses escravos que estavam nos Estados Unidos e noutros pontos, eles vieram de algum lado. Pois. E vieram daquela zona ali do Mali, esses escravos, vieram daquela zona ali e levaram com eles a música. E tu tens que ter essa ideia de origem, não é? Essa ideia de origem também no nosso próprio fado. Porque claro, tu, quando ouves a música do Norte de África e alguma do Próximo Oriente, tu vês ali a origem do próprio fado. Porque nós também influenciamos brutalmente a música do Norte de África, mas também fomos contaminados por ela. E ainda bem, porque daí a nossa riqueza também, não é? E a deles. E que é deles. Então, também sei que estás a preparar talvez um possível regresso a estas lides radiofónicas com uma presença mais sustentada, não é? Ou pelo menos é um desejo. O que me parece absolutamente incrível é como é que tudo, hoje em dia, é passível de ser consumido de qualquer forma. Eu posso ouvir música em qualquer parte da minha casa, em qualquer parte do mundo. Eu posso ouvir música. Contudo, eu não estou ali a fazer nada. A música está a tocar, eu estou ali a ouvir. De facto, ouvir música é estar sentado a ouvir música. Do mesmo modo que eu não posso estar a guiar e a ler. Fazer música, a música que se pode ouvir, a não ser sentado a ouvir música, é música que é feita para se ouvir de pé, é música para dançar, é música para estar a cozinhar, e não está mal. Mas a rádio que deve ser feita e que faz falta, é a rádio que deve ser ouvida, nesta disponibilidade de se ouvir rádio. Porque a rádio não é uma playlist, e a rádio não é unicamente passar música. A rádio é muito mais do que isso. Aliás, o conceito do próprio Timbuktu, desse programa que estamos neste momento a fazer, é Timbuktu, músicas com rádio meio. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que a música tem ao meio rádio, mas a rádio não é música, não é? A rádio é um meio através do qual eu poderei chegar às pessoas, mas se não houver esta liberdade de estar, esta liberdade de ser também a música, de facto a rádio não serve para nada. Pois. E ainda é um dos poucos e sobreviventes meios de divulgação que tem alguma liberdade, não é? Pois, porquê? Porque não apela à imagem. E esta liberdade de poder estar a ouvir um relato e teres que imaginar aquilo que está a acontecer, Não há maior liberdade do que isto. Porém, as pessoas não querem ser livres a este ponto. Querem que aquilo lhes seja explicado. E daí que seja necessária a imagem. E não chega à imagem, muitas vezes é preciso haver notas de rodapé para explicar aquilo que está a passar. De facto, aquilo que mais apela à emoção humana é a música. Mas a música prescinde muito bem da imagem e prescinde muito bem de tudo o resto. O que acontece é que nós, principalmente pessoas que já viveram sozinhas, já tivemos várias vezes esta tentação, que é de chegar a casa e ligar a televisão. Está ali qualquer coisa, mas nós não estamos a ver a televisão. É perfeitamente errado. Porquê? E é por isso que quando vais a um restaurante, és obrigado a entender porque é que as televisões estão acesas. Estão ligadas, melhor dizendo. Porquê? Porque há pessoas que estão a ter uma refeição sozinhos. Sim. E então encanta-se um bocado com aquilo. Mas é perfeitamente errado nós deixarmos de fazer uma refeição como se faz uma refeição, não é? Quer estar com a comida. Então deixa-me recuperar aqui uma coisa que até falo um bocadinho de experiência própria. Eu já vivi sozinho, como todos nós, e não gosto ou não gostava mesmo nada de comer sozinho. Ou seja, para mim as refeições solitárias, quase que posso dizer que me metiu um medo, não é? Medo da solidão, o medo de todo esse processo. Não achas que as pessoas são como eu, que têm medo de estar sozinhas? Agora procuramos a solidão, não é? Porque já estamos mais velhos, mas a solidão aqui também já é o tempo. Já confundimos o tempo e a solidão, ou seja, o nosso tempo. Mas naquela altura, um pouco mais jovens, o estar sozinho era dramático. Eu percebo. Porquê? Porque quanto mais jovem tu és, o teu mundo é construído a partir de quê? Do ruído e do movimento, não é? Tu vais a uma escola... Sim, e na escola, algazar, é ruído, exatamente. E movimento, ruído e movimento. E de facto, as crianças são o que são, e depois quando somos jovens, também somos o que somos, mas abandonamos um pouco essa questão do ruído e movimento. Podemos estar a fazer tudo, mas tem que ser tudo com grande algazarra e sempre a mexer. Porém, aqui a questão é que se coloca exatamente há pouco, a mesma que falávamos há pouco, que é a colonização do espírito. Nós deixamos-nos colonizar, mas deixamos colonizar, mas não é só pelas tecnologias e pelos outros e por aí fora. A nossa própria mente está constantemente a julgar-nos e constantemente a chatear-nos e constantemente a incomodar-nos. O que é que eu quero dizer com isto? Estar sozinho não é estar sozinho só contigo, estás tu. Está a tua mente. E a tua mente lida muito bem com os teus medos. Uhum. A tua mente lida muito bem com os teus medos. Então o que é que tu fazes quando chegas a casa e ligas a televisão? A mente, essa sim, encanta-se com a televisão. Então tu ficas sossegado. A mente fica ali a ver televisão. Isto é metafórico. A mente fica a ver televisão e tu sossegas. Sossegas. Exato. Da mente. Tens um intervalozinho, não é? É. Portanto, não é uma questão de medo. É uma questão da forma como tu lidas contigo próprio, estás bem ou mal acompanhado, mas acima de tudo, esta ideia de lidar com a própria mente, porque a mente quem melhor conhece os teus medos é a tua mente, então a mente está constantemente a julgar-te, os teus medos, as tuas ansiedades, as tuas inquietações, e tu não consegues comer descansado, então é ótimo, porque tu se tiveres a televisão ligada, a mente deixa-te chatear e vai se sentar ali a ver a televisão. Meditar serve para isso mesmo, não é? Sim, sim. Para descansares da tua própria mente. Então, depois de todas estas informações e de toda esta formação sobre o medo, eu quero-te perguntar, para finalizarmos aqui a nossa conversa, como é que podemos alimentar o medo de forma a que ele não seja um receio? Enquanto seres espirituais, biológicos, enquanto seres absolutamente capazes de viver em várias dimensões, é preciso atender ao medo em todas elas, não é? Portanto, haverá soluções mais próprias, menos próprias, dependendo da dimensão em que estamos a lidar com o medo, não é? Porque ela pode ser unicamente psicológica, não é? Há pouco eu dizia, hoje em dia o medo é eminentemente psicológico, até pode ser uma doença. Portanto, dependendo do nível, da dimensão de existência que estamos a julgar, eu diria que há uma coisa que é comum a todas elas, que é, quer do ponto de vista biológico, quer do ponto de vista emocional, qualquer coisa só existe se tu alimentares. Sim. Ok? Só existe se alimentares. Do ponto de vista emocional, nós temos uma figura que é muito comum e qualquer pessoa é capaz de perceber, que é, e acontece-nos todos os dias encontrar pessoas assim, ou até nós próprios já passamos por isso, que é a pessoa tropeça na pedra e em vez de se pôr de pé, agarra-se à pedra. Afeiçoa-se à pedra, não é? É um síndrome de Estocolmo levado a uma simplicidade, a uma simplicidade básica. Portanto, o medo também, como tudo, nós próprios, tem que ser alimentado. O sofrimento tem que ser alimentado. É claro que, por exemplo, em relação à dor, depende. Sim. Mas a forma como eu afronto a dor, como eu a entendo e a afronto, também pode ser distinta. Alimentando ou não. Portanto, tudo tem de ser alimentado. Agora, o medo, assim como a ignorância, tem que ser substituído por qualquer coisa. E cada um de nós tem que arranjar uma forma de preencher aquele espaço. Eu acho que a única forma que nós temos de nos libertar de todos os medos passa pela atenção, capacidade que nós temos de nos abrir e dar ao outro. Portanto, aquilo que nós podemos considerar a empatia. Uhum. A única solução que me parece que pode ser atendível por todos e por qualquer pessoa, porque de facto está muito ligado àquilo que podemos considerar as emoções, os sentimentos mais básicos do ser humano, que é pena que se fale pouco nisso nas escolas. É pena que não se fale da gentileza, do mesmo modo que se deve falar do medo. É pena que se fale pouco das nossas emoções. Né? Deve haver uma escola empática, uma escola das emoções, não no sentido de ensinar às pessoas. Não, mas fazer compreender que existe sentir. E tratar a academia. Existe e que é normal, né? E que é normal, e que temos que conviver com isso, quer dizer, não é sermos mais fracos, o facto de sermos mais emotivos. Eu vou ao cinema, muitas vezes durmo, mas muitas vezes choro. Exato. Não é? O dormir é mau. Outras vezes vejo filmes, portanto, são coisas normais. As pessoas acham estranhíssimo porque é que um homem da minha idade chora. Mas eu lembro-me que... E porque é que durmo no cinema? Era proibitivo chorar no cinema antigamente, e agora eu às vezes desmancho-me e não me importo mesmo nada. E aliás, depois quando olho a meu redor, vejo alguns homens a tentar secar as lágrimas como grandes machos que são, e outros profusamente a chorar, babirranho e a agarrar no lenço para se assoarem. Portanto, até nisto as coisas já estão um bocadinho mais evoluídas. Já não temos medo social de nos envergonhar com uma choradeira, não é? Principalmente devido a uma emoção. Mas o medo, enquanto característica emocional do ser humano, a única forma que eu encontro de lidar com esse mesmo medo é através também de preencher esse espaço com outras características emocionais. E eu acho que isso, o medo, a generosidade, a bondade, há tudo o que tu quiseres que pode ser considerado emocional e que nos torna mais capazes, mais fortes de algum modo, se quiseres, deve ser ensinado nas escolas. Nós somos de uma escola em que nos ensinavam o homem não chora, e nós não chorávamos. Claro. Em que nos ensinavam, como é que nos ensinavam a nadar? Os miúdos hoje acham curiosos. Agora olha, safa-te. Não, mas dizia, eu não sei nadar. E alguém me empurrou para a água e me disse, agora já sabes. Era imediato. Pronto, mas isto de facto não é a solução para nos livrar do medo. Então isto leva-me a uma questão interessante. Portanto, há alegria no medo. Porque quando nós aprendíamos automaticamente a nadar para não morrermos, ficávamos alegres, não é? Pois, mas isso não é emocional, isso é de bom senso, é de alimentar bom senso, tu percebes que ultrapassaste um desafio, que foste capaz. Agora, não é emocional, não é um ato emocional. O que é importante, para mim, o que é importante é que de facto os mais novos percebam que nada disto é mais do que isto, ou seja, são emoções e que o emocional advém da condição de estarmos vivos, independentemente do que isso quer dizer. Portanto, nós devemos aprender, e aqui o aprender não é de ser doutrinados para não ter medo, ou ser doutrinados para ter medo. Não, é aprender que, de facto, se trata de uma emoção como qualquer outra. Não é? Okay. E para substituir esta emoção, eu apelo, de facto, à empatia. A empatia é a única forma de que tu tens de preencher de forma capaz, digamos assim, e cabal, as questões que te ligam ao medo. Ok, muito bem. Olha, Paulo, muito obrigado por toda esta conversa. Aprendi imenso. Foi um prazer falar contigo, mesmo com estes 300 km de distância, o que, pelos vistos, com as tecnologias modernas, não é nada, não é? Estamos quase à frente um do outro. Espero que os ouvintes tenham percebido que é bom ter medo e é bom perceber que o sofrimento faz parte da vida e a dor também. E um grande abraço, muito obrigado mais uma vez por ter estado comigo e olha, até à próxima com ou sem medo. E o Congresso do Medo, depois diz-me, para metermos isso no Facebook, quando é que se vai realizar e onde. Um grande abraço, Paulo, obrigado. Muito, muito obrigado a todos pela paciência. Agora serão menos, não é? No final da conversa serão menos. Mas agradecer a simpatia das tuas palavras, que sei que são sinceras, e acima de tudo dizer às pessoas que é importante dar atenção a estes aspectos, assim como dar atenção ao outro. Essa é a representação do que é ser humano. Santo Agostinho dizia: não perguntes ao outro, a quem ama, pergunta-lhe a quem está atento. E a máxima da atenção é aquilo que nos vai liberar da ignorância que nos remete para o medo, porque o medo e a ignorância, de facto, andam sempre de mãos dadas.